nascer a semelhança de notas. Acúmulo de ideia, ela me leva da zero hora até o sol nascer agora. Não corte um gole, nosso amor é o que mais se consome. Ela faz parte de mim, eu faço parte dela. Não me deixa dormir, vive sempre nas minhas ideias. Esqueço do apuro, por ela dobro tudo. Não me limitei aos momentos. Você é meu presente, pretendo viver de você lá na frente. Você é meu presente, pretendo viver de você lá na frente.